Comércio, Fred Novaes. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Calvi. Boa tarde, amigos que nos dão a satisfação de ser nossa audiência nessa tarde aí que a gente entra ao vivo pelas redes sociais. Jornal do Comércio, também pelo portal do Jornal do Comércio, que é o portal JCAM. E também hoje estreando o nosso ao vivo aí pelas ondas tropicais aí da Rádio Baré, 4.895 kHz, Calbi. Pois é, Fred. E aí nós tivemos aí na Câmara Municipal de Manaus um simulado, um verdadeiro atentado, um terrorista. Que diabo que aconteceu lá, Fred? Calbi, a gente pode ver inclusive imagens aí feitas por um cinegrafista amador que estava infiltrado na Câmara Municipal de Manaus e viu lá uma situação que foi no mínimo polêmica, né? Porque no final das contas, oficialmente foi colocado que foi feita uma simulação, né? Mas uma simulação que inclusive foi contestada por alguns vereadores que questionaram o fato de ter muitos PCDs, né? E pessoas com algum tipo de dificuldade pelo fato de não ter sido avisado e tudo mais, e gerou realmente uma grande movimentação lá na Câmara Municipal de Manaus. Mas as informações oficiais apontam que foi uma simulação, né? Mas alguns vereadores, como a gente vai ver aí no áudio, que a gente pode liberar aí para as sonoras, a gente vai ver que alguns vereadores questionaram, né, esse tipo de iniciativa. Pode vamos liberar ouvir. O áudio aí. Tribuna Popular, em cima da tribuna, eu fui saber agora que colocaram uma bomba no banheiro das mulheres aqui no primeiro piso. E até o nosso assessor foi lá dar uma olhada e viu que realmente estourou alguma coisa. Uhum. A gente fica preocupado com isso, né? É uma situação que é constrangedora e muito ruim para todos nós. Um repúdio aí às pessoas que, por acaso, estão envolvidas com isso. Isso é um atentado à democracia, um atentado ao povo de Manaus. O que que o senhor acha que aconteceu aqui na Câmara Municipal de Manaus? Só a polícia está vindo para cá para poder investigar, fazer uma varredura no prédio, mas a princípio foi algum artefato exclusivo, tinha muito cheiro de pólvora lá do lado do meu gabinete, foi no banheiro ao lado do meu gabinete e agora vamos deixar a polícia investigar e fazer a varredura para ver se tem mais alguma coisa aí. Perfeito, isso aí mostra que precisa uma segurança maior aqui na Câmara Municipal de Manaus? Não, acho que a cautela tem que ser redobrada, vamos descobrir o que aconteceu, mas é óbvio que a cautela tem que ser redobrada nesses casos aí, porque que há um cheiro de pólvora grande dentro do prédio, há. Pode falar dessa situação aqui na Câmara Municipal de Manaus? Bem, nós estávamos no plenário quando começou a ouvirmos o barulho da sirene para que a gente pudesse evacuar o prédio. E chegando aqui na área externa, todos os funcionários já estavam fora da Câmara Municipal. E o que foi nos informado é que houve uma explosão próximo ao gabinete e possivelmente seria uma bomba caseira. Procurei aqui o brigadista e realmente os meus assessores falaram que houve sim explosão, mas segundo a informação dos brigadistas, seria apenas uma simulação. Ao meu ponto de vista, não tem como saber se foi ou não uma simulação, porque não foi informado para ninguém. Eu tenho uma PCD dentro da minha assessoria que houve uma grande... Foi muito complicado retirá-la de dentro do gabinete, porque ela foi desesperada. Em contrapartida, poderia muito facilmente termos uma vítima, até mesmo de um infarto, por exemplo. Por que não avisaram, já que era simulação? Eu acredito que se fosse simulação, eles poderiam ter avisado. Nós sairíamos de forma ordeira, em segurança, já que era uma simulação, não faria diferença. Então, se houve simulação ou não, não tenho como saber, porque eu apenas, como outros funcionários, fui apenas informado a isso. Cabe à presidência dizer se houve ou não simulação. Vereador, o que o senhor achou dessa ação aqui? Foi simulação ou foi algo para tentar dar um recado aqui na Câmara? Na verdade, as informações preliminares, assim, de primeira hora que eu obtive, né, até por conversas e aplicativo de telefone, que não houve uma simulação não, que houve algum fato mesmo, foi alguma ação premeditada, digamos, uma ação proposital, né? Uhum. Então, desconheço, claro. Vou tomar conhecimento melhor agora, da mesma maneira como acredito que a maioria dos servidores que estavam dentro da Câmara Legislativa, da Câmara Municipal. Quero aqui agradecer a campanha da Câmara, porque esse apoio, junto com aqui, tanto com o Comércio Civil, como brigadista. Quero aqui agradecer aqui a Deus e segundo as brigadistas que prestaram bastante nesse serviço que foi realizado. A casa está vazia, ninguém está na casa mais. Ou seja, em questão humana, se tiver de pegar fogo, e até questão material. E não pisa, não mata, ok, Deus? Obrigado aqui a todos. Peço desculpa a pessoas todas, mas que por favor, nós temos que levantar mais foi então uma simulação, o que é que houve? Então, como nós temos o ISO 9000 e 14000, nós precisamos fazer ações que possibilitem garantir a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela Câmara Municipal. E entre os serviços que nós prestamos, é preciso ter a Brigada de Incêndio. E a Brigada de Incêndio, além de ser treinada para fazer essas obrigações, ela precisa também praticar. E para isso são feitas simulações eventuais para possibilitar que haja uma medição do escoamento, da realização do acompanhamento a todas as pessoas que estão em situação de perigo, enfim, como qualquer outra simulação, para garantir que o bom funcionamento quando houver de fato uma emergência. Você acha então que não foi simulação? Não foi simulação, eu cheguei primeiro lá, não deixaram eu entrar no banheiro, eu empurrei o banheiro e entrei e eu vi uma cerâmica estourada embaixo do banheiro. E eu senti cheiro de pólvora e catolé. Eu brinquei muito com isso quando eu era criança, pô, estourando lata. Lata, lata. Botava o catolé embaixo de uma lata, a lata subia. Então foi isso que fizeram. Mas colocaram embaixo da pia. Se você for no banheiro daqui, aonde está interditado, você vai ver que tem muito estilhaço de cerâmica que está debaixo da pia. O senhor acha que isso foi um aviso? Isso foi um aviso, não foi uma simulação. Eu discordo com ele. Não foi uma simulação, não foi. Entendeu? Não, eu discordo, tem alguma coisa errada aí. Okay. É só puxar nas câmeras. É só puxar nas câmeras, a não ser que eles apaguem. Olha só, se é simulação, se não foi simulação. Agora também tem um detalhe, se for simulação, né, Fred? Não pode avisar, porque se avisar, deixa de ser simulação. Não vai ter um negócio para valer, né? Porque a simulação é, na verdade, uma realidade, que eles querem promover uma realidade para igual como se estivesse acontecendo o mesmo fato. E eu acho que um simples catolé já resolveu essa questão, viu? Com certeza. Mas, Fred, tirando essa polêmica da Câmara Municipal de Manaus, hoje nós estamos tendo a grata satisfação de estarmos aqui nos históricos estúdios da Rádio Baré, recebendo o Jean Cleuter, que é um dos candidatos à Ordem dos Advogados do Brasil, secção Amazonas, um candidato à presidência da Ordem. Jean, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Calbi. Muito obrigado, Fred, pela oportunidade de conversar com a sociedade amazonense, com a advocacia, num programa de tão destaque ao de vocês. Jean, foi simulação? O que você achou desse fato na Câmara? Isso te relembra alguma coisa? Eu me lembrei um programa que simulava a fuga dentro de um avião, né? Sim. E eles estavam achando que, como as pessoas sabiam que era simulação, não estava dando certo. Aí eles começaram a dar prêmio em dinheiro. Olha, as primeiras 30 pessoas, eu só falo o número 30 agora. Agora. As primeiras 30 pessoas que saírem do avião ganhar, tipo, $5,000, que era lá nos Estados Unidos, né? Aí o pessoal, meu irmão, era um passando por cima do outro e tal, porque não tem como você simular um acidente de avião, né? Então eles se resolveram dar um prêmio em dinheiro. Essa questão de simulação é uma questão complicada, porque se avisa que é simulação, como você mesmo falou, já não é mais simulação, né? É um treinamento, né? Exato. Agora, Jean, e a OAB? Quando é que a eleição era para ser dia 16? Ela vai ser dia 16 de novembro, na Arena da Amazônia. 16 de novembro, isso. Tem quantas chapas concorrendo? Pelo que eu sei, duas. Só tem duas, pelo menos até agora. Só pode ter duas. Porque a inscrição já acabaram. Passou, né? Uhum. O último dia de inscrição foi dia 15 de outubro, né? Uhum. Então, 15 de outubro? É, 15 de outubro. Então, só duas chapas se inscreveram. Você traz como vice, tem uma outra, a doutora Denise? É, eu tenho a felicidade, a honra de ter como vice-presidente a Denise Alfiero, que já tem uma larga experiência na administração da OAB, junto à Caixa de Assistência, que presta um grande serviço para a advocacia amazonense. Para completar, Fred, só para terminar, qual é o universo de eleitores hoje, de advogados aptos a votarem? São 6.800 advogados aptos para votar no dia 16. 16.800. Beleza, Fred. Já não é a primeira vez que você coloca o seu nome na disputa da OAB, né? O que é que a sua candidatura traz de diferente para tentar conquistar dessa vez o voto dos advogados aqui no Amazonas? É, Primeiro, eu sou brasileiro, né? Costumo dizer, eu ligo para os amigos para pedir desisto volta, nunca. Né? Falar, olha, eu sou brasileiro, não desisto nunca. E eu acho que na vida da gente, a gente tem que ter resiliência. Desafios nós temos todos os dias. Desafio em casa, desafio no trabalho, desafio na vida. E o que, que eu posso trazer de experiência das duas eleições? Nós tivemos duas eleições que nós acabamos dividindo a OAB. Ou seja, duas eleições duras, duas eleições muito disputadas. Mas o detalhe, disputadas com propostas. Nós nunca fizemos nenhum tipo de agressão de uma chapa a outra, nem fake news, nada do gênero. Então, nós, o que nos possibilitou nessa eleição, que depois de uma pandemia, que ainda nós ainda estamos em momento de pandemia, sim, né? Ainda tem um decreto aí restringindo, claro, festas acima de 500 pessoas, essas coisas todas. Eu tive Covid, fui hospitalizado, passei 7 dias hospitalizado e comecei a refletir mais pela vida, né? Hoje eu tenho 52 anos, eu sei que a nossa vida é passageira. E o que a gente pode deixar de bom é servir. Eu sempre disponibilizei um tempo da minha vida para servir. E aí, o que que acontece? Nós começamos a conversar, eu e o grupo que está na atual gestão, e chegamos à conclusão que existiam dois grupos apaixonados pela OAB. Dois grupos querendo servir a OAB. Em tempos tão difíceis que a advocacia está passando, por que não fazer uma união para fortificar a advocacia amazonense? Então, nós sentamos e hoje eu vejo que a união deu certo. Nós estamos bem integrados, os dois grupos, para exemplificar. Eu sou candidato a presidente, a vice da atual gestão, a secretária-geral é a Omara Guzmão, que era minha vice. O secretário adjunto é o Plínio, que é conselheiro da atual gestão, com bastante experiência nos regimentos internos da OAB. E o diretor tesoureiro é o Sérgio Ricardo, que sempre me acompanhou nas eleições. Então, nós conseguimos fazer uma chapa que ela se tornou homogênea. Mas ela se tornou homogênea por quê? Porque todos querem servir a OAB. E isso me dá muita alegria saber que nós tivemos a oportunidade de unir a advocacia com um propósito em comum. Então, a união, ela nasceu para fortificar a advocacia amazonense. Essa junção de chapas, esse bem comum que você bem fala, Cleuter, significa também, de certa forma, que haverá continuidade do que está se fazendo hoje, ou você vai imprimir uma nova marca, um novo ritmo de trabalho? Como é que isso? É interessante, né, que as pessoas são diferentes. O Choi tem um estilo dele de administrar. Eu, obviamente, vou imprimir o meu estilo de administrar. Certo. Até porque, quando eu tive a oportunidade de ser conselheiro federal, por duas vezes, na segunda gestão, eu fui nomeado presidente da Comissão Nacional de Direito Tributário. E lá naquela oportunidade, eu pensei, o que que eu posso fazer que possa deixar um legado para a advocacia? E percebi que tinham alguns projetos de lei federal, para a inclusão da advocacia no Simples Nacional. Então, aquele foi o nosso projeto carro-chefe. Tive a oportunidade de ir para dentro do Congresso Nacional, a primeira votação na Câmara dos Deputados. Interessante, né? Você ler é diferente de viver aquela situação. E nós fizemos o dever de casa. Naquela época, em 2015, tinham 75 advogados que eram advogados. Fizemos a listagem deles para convencer o voto da inclusão do Simples. E chegamos lá, tivemos uma surpresa. Por quê? No próprio Poder Executivo, tinha duas correntes. A da Receita Federal, que não entendia que não seria bom a inclusão da advocacia no Simples Nacional, porque baixaria a arrecadação do governo federal, e a Secretaria da Pequena e Microempresa, do ministro Afif, que tinha como função ampliar os profissionais no Simples Nacional. E naquele momento nós fomos surpreendidos que a tabela da advocacia tinha mudado. Ou seja, o projeto que ia ser votado, a advocacia estava na tabela 6. E qual era essa problemática? É que na tabela 6, ela já começava com uma tributação muito parecida com lucro presumido. Ou seja, nós íamos trocar, como falo, né, 6 por meia dúzia, não ia adiantar nada. E com a habilidade do nosso presidente da época, Marcos Vinícius Coelho Furtado, nós conseguimos a única categoria que teve uma votação em destaque na Câmara dos Deputados, foi a advocacia, que nós conseguimos mudar da tabela 6 para a tabela 4. E aí funcionou a nossa lista de deputados, porque como foi a última votação, tinha que ter um quórum mínimo para votar. Aí começamos a ligar, aquela atenção toda, e finalmente conseguimos comemorar naquele momento a inclusão da advocacia no Simples Nacional. Por que que eu estou falando isso? Porque eu tenho um estilo de advogar. Hoje, graças a Deus, eu tenho um escritório que está consolidado. Nós temos excelentes profissionais no escritório, o que me permite servir a advocacia. E eu contei esse fato para dizer o seguinte: a nossa vida é muito passageira. Eu estou há 6 anos buscando ser presidente da OAB. Não vai valer de nada para mim se eu não for um presidente que não faça diferente pela advocacia amazonense. Então, tenho certeza, advogadas e advogados que estão me ouvindo, eu estou com muita vontade de trabalhar, muita vontade de servir e muita vontade de deixar a nossa marca. E eu vou fazer isso com muito empenho. Legal. Fred? Jean, o que que a pandemia, que afetou todas as áreas, né? E acredito que a advocacia também certamente foi afetada, né? O que que ela trouxe, vamos dizer, de desafios que de repente você na presidência da OAB pode trazer como para tentar diminuir, vamos dizer assim, as dificuldades dos advogados que ainda estão também, acredito também, nessa etapa de readequação, esse novo chamado novo normal, né? Primeiramente, eu gostaria de destacar a todos que estão nos ouvindo que eu vivo exclusivamente da minha advocacia. Não tenho contrato com nenhum poder público. Ou seja, a advocacia é o meu ganha-pão. É da onde eu vivo. Então, a advocacia, para mim, é a minha atividade principal e exclusiva. Nós temos que voltar um pouquinho para os acontecimentos, né? No primeiro momento, quando a pandemia aconteceu, nós ficamos trancados em casa. Não sei se vocês lembram disso. Sim. A gente não sabia se ia viver, se ia morrer, se tinha cura, não tinha. Era um lockdown voluntário, né? E involuntário também, porque o próprio governo passou a limitar horário de trabalho. E eu te falo assim, eu como gestor do nosso escritório, me passaram muitas dúvidas pela cabeça. Será se eu digo para as pessoas trabalharem, de repente alguém pega Covid, morre? Era uma responsabilidade muito grande, naquele momento, você tomar alguma decisão. Eu gosto assim de voltar ao passado, que às vezes é muito fácil você ser engenheiro de casa pronta, né? Uhum. Ah, o cara fez ali, tinha que ter feito assim. Mas tinha que ter feito assim agora, né? No momento, as nossas expectativas, a primeira era sobreviver. Aí as coisas foram se arrumando de uma forma geral. E o que ocorreu com a advocacia? A advocacia teve que, de forma muito rápida, se adequar à forma online. Por exemplo, aqui antes do programa, você falou, Calbi, você vai entrar online ou ao vivo? Uhum. Essa pergunta, eu garanto que há 1 ano e meio atrás não seria feita. Com certeza. Entendeu? Porque teria certeza que o Calbi estaria aqui ao vivo. E aí, foram todas as dificuldades? Primeiro, como é que fica o relacionamento com o cliente, já que é de forma online? Como é que fica o relacionamento com os magistrados, já que vai ser de forma online? Então, nós passamos por um momento de mudança muito radical no comportamento. E eu vejo que muita coisa veio para ficar. As audiências online, os balcões virtuais. E agora, como é que vai ficar? eu sou uma pessoa otimista. Eu acredito que a pandemia vá passar. Eu costumo dizer que nada dura para sempre, né? Nem bom, nem ruim. Claro. Então, eu tenho uma expectativa que 2022 seja um ano bom, um ano de recuperação da economia, um ano que nós possamos colocar para trás tudo de ruim que a pandemia trouxe. Porque não foi só ruim para a advocacia, foram para todas as profissões. Eu imagino vocês que apresentam programas. Eu vou trabalhar, vou sair de casa, eu vou fazer online. Se eu vou fazer online, eu tenho que me equipar, tenho que comprar um computador, tenho que ter um microfone em casa, tenho que ter uma luz. Então, na advocacia não foi diferente. Agora, o que que ocorre? O mundo também é muito dinâmico, né? Tiveram profissões e necessidades que eu acho que são de todas as profissões, como, por exemplo, os softwares, que eram um valor, passaram a ser mais caros. Por exemplo, um de digitação, que eu não vou fazer propaganda, né? Que uma vez eu falei, mas tá fazendo propaganda do software? Não, meu irmão, é que eu me lembrei dele. Mas, quando nós comprávamos um computador, ele vinha com a licença para a vida toda. Agora eles descobriram que a licença tem que ser anual. Então, quando dá um ano, ele já pede o seu cartão, você já tem que pagar. As questões também dos programas de acompanhamento processual também subiram de preço, de valor. Eles começaram a se adequar mais ao novo momento em razão da necessidade. Então, a advocacia também não foi diferente. Ela passou por todas essas mudanças e todos os desafios. Eu vi uma frase que eu não sei agora de quem é, mas que dizia o seguinte: para ter sucesso, não é pensar o que vai acontecer no futuro, é se adequar rapidamente às mudanças. E eu acho que ela se encaixou muito bem para esse momento que estamos tendo agora. Legal. Agora, Jean, nós temos aí 6 mil e quase 7 mil advogados aptos a votar nesse dia 16. Vocês, principalmente a OAB, ela tem hoje uma marca já há algum tempo. A OAB vem sempre fazendo parte da sociedade como um todo. Ela não é uma instituição estanque, uma instituição distante do que acontece na sociedade. É a OAB envolvida com questões nacionais, é a OAB envolvida com questões locais, né? Tudo fazendo parte, defendendo direitos humanos e tudo mais. Eu queria saber se na tua gestão, você sendo presidente da OAB, qual será o comportamento da OAB com relação, por exemplo, a essas questões que hoje são colocadas como de direita, de esquerda, de governo federal. Principalmente se uma eleição, por exemplo, para presidente da República, que nós vamos ter em 22, e você, como presidente, deverá estar lá. São 2 anos o mandato, né? São três anos. Então, vai estar como presidente. Você já tem ideia de como vai se comportar a OAB nesse aspecto, já que está intimamente ligado com a sociedade? Bem, nas 2 eleições que eu disputei, eu sempre entendi que a OAB tem que ser independente. Uhum. Porque a independência da OAB, ela é crucial. Por quê? Quando eu falo até, vou explicar, é que a OAB ela tem que ter política, mas a política de classe, a política dos advogados, a política da sociedade. Eu entendo que a política partidária, ela tem que ser afastada da OAB. Por quê? No momento que a OAB, ela tem alguma influência partidária, ela passa a não ter o seu maior bem, que eu vou lutar muito para preservar e para aumentar, que é a credibilidade. Ou seja, quando a OAB tiver que criticar ou tiver que elogiar, ela tem que ter credibilidade. Então, eu entendo que nós temos que estar afastado dessas questões de apoios políticos dentro da OAB. A OAB ela tem que ser independente, tem que manter a sua credibilidade e ser apartidária. Fred. Uma das áreas que mexeu muito com a questão dos advogados foi as mudanças, né, na legislação trabalhista, que acabou afetando muito o trabalho, né, da advocacia. A gente tem outras áreas também que estão, por conta dessa evolução, que a gente tem essa evolução, muita mudança que vem acontecendo, né? A tecnologia, de certa forma, ajuda a mudar, mas a gente vê também alguns cenários mudando, como a questão do trabalho. Existem outras áreas também que estão mudando, estão fazendo com que os advogados tenham que se adaptar, até mesmo para a questão do uso de recursos tecnológicos para poder fazer frente a essa nova demanda? O mundo é muito dinâmico, né? As questões também vão mudando. Nós acompanhamos agora uma diminuição muito grande nos processos trabalhistas, mas também estamos acompanhando um aumento nos processos consumeristas e previdenciários. Ou seja, a própria advocacia também vai caminhando para se defender. Se não está dando de um lado, vamos para o outro. E isso é normal, eu acho, em cada profissão. Agora tem um ponto aqui que eu vou aproveitar e dizer o seguinte. Nós estamos tendo uma questão que, no meu ponto de vista, nós temos que resolver urgentemente. Que como aumentaram muito essas demandas nas outras áreas, o resultado não está voltando. Nós estamos tendo alguns problemas com decisões impeditivas de acesso ao judiciário. E eu quero dizer para todos os advogados e advogadas que estão nos ouvindo agora que nós vamos combater isso aí. Porque o acesso ao judiciário, ele é constitucional. E nós devemos preservar isso. E estruturar e pedir estrutura para que o cidadão tenha o seu provimento jurisdicional. Cleusa, a OAB, como você disse, essa questão da classe, principalmente. As prerrogativas, existem hoje alguma ameaça com relação à prerrogativa de advogado colocada para a sociedade de modo geral? Os advogados correm algum risco de perder algum tipo de prerrogativa? A prerrogativa do advogado, ela é muito cara para mim. Por quê? Nós estamos sempre em desafios com a prerrogativa. Sempre acontece um obstáculo que nós temos que superar. Mas eu gosto de destacar uma questão, uma conclusão minha. Quando o advogado está defendendo o cidadão, o uso da prerrogativa dele, na verdade, é para o direito do cidadão. Ou seja, se ele tiver a prerrogativa violada, quem está tendo o seu direito violado é o cidadão. E se isso for recorrente, se não for atacado, a sociedade toda vai ter o seu direito violado. Por isso que a prerrogativa, quando fala assim, a prerrogativa do advogado, eu entendo que a prerrogativa não é só do advogado. A prerrogativa é de toda a sociedade que precisa ter o seu direito defendido perante o judiciário. Por isso é uma eterna luta e nós vamos estar muito firmes na defesa da prerrogativa da sociedade amazonense com muita garra e eu vou fazer isso aí. Legal. Jean, eu queria que você falasse também agora, acredito que já estamos chegando quase ao final, né, Calbi? Uhum. Eu aproveito até já agradeço. Tem mais uma pergunta, né? Mais uma. Mas eu queria que você falasse diretamente aos advogados que de repente estão em dúvida, né, diante das duas candidaturas que estão colocadas à mesa aí, sobre o diferencial que o Jean-Claude vai oferecer aí no comando da OAB nesses próximos 3 anos. Bem, já vai ter alguma pergunta antes? Vai ter outra depois vai não, ter. Não, porque ainda. Eu já ia encerrar aqui. Não tem tempinho. Porque foi com cara de fechamento, eu já ia já dizer. Tem tempo ainda, Cláudio. Mas eu quero dizer o seguinte. Primeiramente, nós temos que destacar uma situação. O nosso país, que é uma federação, existem várias diferenças de estado para estado. Vou dar um exemplo. São Paulo tem 460 mil advogados. O Amazonas tem 16 mil inscritos, né? A arrecadação de São Paulo é brutalmente maior que a arrecadação do Amazonas. E nós, verificando, fazendo uma conta rápida, qualquer um pode fazer, uma anuidade versus o número de eleitores, você vê que a arrecadação da OAB Amazonas é muito baixa. E nós temos na nossa chapa, como conselheiro federal, o Beto Simonetti, que tem uma perspectiva imensa, tem apoio de 24 seccionais para ser presidente nacional. E aí eu falo que a nossa união é uma oportunidade de ouro para a advocacia amazonense. Porque alguns projetos já estão aprovados por ele para nós trabalharmos. Por exemplo, o nosso advogado e advogada que joga futebol não tem um campo adequado. Não por culpa do Choi, vou fazer a defesa dele, por culpa da arrecadação, de não ter dinheiro suficiente para manter a nossa seccional. Com isso, o que ocorre? O Beto Simonetti, sendo eleito conselheiro federal, ele até descobriu uma palavra aqui, ele vai ser o Robin Hood do Brasil. Ele vai equilibrar os estados ricos com os estados que têm menos arrecadação. Com isso, nós vamos ter a oportunidade de construir o clube dos advogados, um salão de festa, a academia dos advogados e levar a OAB para os bairros. Por exemplo, o jovem advogado que está na Cidade Nova, fazer um escritório compartilhado. Na Zona Leste, também fazer um escritório compartilhado. Por quê? A advocacia já está sofrendo tanto. O advogado está começando a entrar no mercado de trabalho, ele vai ter que alugar uma sala, vai ter que ter uma secretária, vai ter que pagar internet, energia elétrica. Ou seja, a OAB, com essa oportunidade, nós vamos construir todos esses escritórios compartilhados de forma adequada, com segurança, para que ele possa atender o seu cliente com dignidade. Nós vamos ampliar o que a OAB já fez no interior do estado. E isso, nós temos que ver que a política ela é ampla. E isso só será possível quando nós historicamente tivermos um presidente nacional que efetivamente é conselheiro federal eleito pelo estado do Amazonas. Então, esse foi um dos motivos também da nossa união, porque fortalece a advocacia amazonense. E aí nós podemos deixar um legado imenso de estrutura para a advocacia amazonense, para os jovens advogados, para os advogados que necessitam daquele momento do apoio da OAB. Então, eu fico muito feliz em estar tendo essa oportunidade de explicar isso para a advocacia amazonense e dizer: vamos aproveitar essa oportunidade. A união, eu até diria que ela não se explica, porque união é soma. A desunião, a briga, ela não se explica. Então, o que acontece? A união, no meu ponto de vista, é o melhor caminho, não só na advocacia, mas em todos os setores. Então, eu estou convencido que nós temos a oportunidade histórica de fazer uma grande gestão para a nossa advocacia. Cleusa, eu ia te perguntar isso, quando você começou a falar para o jovem advogado, tem alguma coisa especificamente para esse jovem que está se formando e que está querendo advogar, tem alguma coisa da tua chapa que poderá fazer com que ele se sinta melhor, se sinta mais profissional cada vez mais? Além dos escritórios compartilhados, que nós vamos descentralizar a OAB, eu tenho um projeto de ampliar os cursos da ESA com convênios com instituições de destaque nacional para que tenha maior peso no currículo do advogado. Com isso, nós temos um projeto de um banco de dados da OAB para aproximar a OAB do maior fomento econômico que nós temos, que é o Distrito Industrial. E a nossa ideia, o nosso projeto, é aproximar a OAB do Distrito Industrial para que possamos criar oportunidade de trabalho para os advogados que estão se inserindo no mercado. E eu vejo que existe uma grande dificuldade dos advogados amazonenses conseguirem entrar no distrito. Então, nós vamos fazer um trabalho forte. Inclusive, o Manuel Moreira, que é diretor da Sempre Toshiba Jurídico, se comprometeu em ajudar a gente no projeto e está já na elaboração do projeto para que nós possamos criar mercado de trabalho para os advogados. Além disso, nós temos o projeto de conversar com o advogado, com os advogados mais antigos. Tem algumas coisas que parecem simples, mas são complicadas. Fazer um contrato de trabalho ou um contrato de honorários parece muito simples, mas você escreve uma cláusula errada na hora de receber, tem um problema. fazer uma prestação de contas. Como fazer essa prestação de contas para que não dê problema para você e para o seu advogado, para você e para o seu cliente. Então, são coisas que nós temos que garantir, eu penso dessa forma, garantir a vara, o anzol, a linha e até a isca, mas oportunizar que o advogado trabalhe e queira vencer. Isso é muito importante. Eu costumo destacar, eu comecei a trabalhar com meu pai com 16 anos na metalúrgica, não tenho medo de trabalho e digo o seguinte: o advogado, a advogada ou qualquer pessoa chega onde quiser, se tiver resiliência e trabalhar muito. Então não adianta ter toda a estrutura, mas a pessoa não correr atrás dos seus sonhos. E também nós temos um grande projeto que começou a ser implantado esse ano na OAB, que é da anuidade zero, que é tipo um cartão fidelidade que, conforme o advogado vai fazendo as compras do dia a dia, vai abatendo na sua mensalidade, na sua anuidade. E nós vamos ampliar esse programa para as empresas regionais, para que o advogado possa zerar a sua anuidade. Então, são muitos projetos que já existem, que precisam ser ampliados, que precisam ser melhorados, que precisam ser aprimorados. A OAB é muito interessante. Você resolve dois problemas, aparece três. Aí resolve três, aparece quatro. Como realmente é desafiador. Ninguém aqui veio dizer que vai ser tudo muito fácil, tudo é muito difícil. Mas eu queria dizer para você, advogada e advogado, que está me ouvindo agora, que você vai ter uma pessoa que vai trabalhar muito para atingir os objetivos que nós queremos. Muito bem. Agora sim, Fred. Vamos fazer a última. Agora encerrou, né, Calvin? Agora encerrou. Pois é. Cleuter, na minha última pergunta, já aproveitando, né, que a gente está, olha só, Calbi, entrando ao vivo aí pela Rádio Baré no interior do estado do Amazonas, o que que a sua chapa, a sua presidência pensa aí para esses advogados que estão no interior do Amazonas, que tem também uma dificuldade talvez aumentada aí por toda essa questão que o Amazonas oferece de dificuldade, principalmente da questão logística, né, por conta da dimensão do nosso estado? Tem duas situações primordiais no nosso projeto. Primeiro, adequar e estruturar as salas dos advogados no interior. Porque o advogado precisa de estrutura. Precisa de estrutura de internet, precisa de estrutura de computador. E queria dizer o seguinte: às vezes a gente está falando computador sim, para ele fazer uma consulta, fazer uma petição. E outra, nós estamos com um projeto que vamos apresentar, que já está em andamento, e eu pretendo concluir, a advocacia assim permitindo, que é do advogado dativo, fazer um convênio com o Tribunal de Justiça do Amazonas e o estado do Amazonas. Por quê? O que é o advogado dativo? É aquele que vai para o interior, é nomeado pelo juiz e recebe um valor. Nós vamos reformular a tabela da OAB e fazer, por exemplo, o advogado que vai para Jutaí. Tribunal, vamos marcar audiência naquela semana. E aí o advogado, ao invés de fazer uma audiência isolada, ele faz várias audiências, vários recursos. E o mais importante, o nosso projeto é que o Tribunal de Justiça passe a gerir os pagamentos. Porque existe muito atraso no pagamento do advogado ativo. Então o advogado vai lá, faz suas audiências, faz sua petição, o tribunal faz a verificação e já paga o advogado. Posso dizer para vocês que esse projeto é um projeto maravilhoso, porque o advogado vai trabalhar e vai receber o valor digno pelo aquele trabalho. Jean, agora sim chegamos ao final. Queria que você usasse aí mais um minuto e meio, para as suas considerações finais e tentar convencer cada vez mais os candidatos, os eleitores aí, que vão reforçar. Porque argumento já teve bastante. Já teve, né? Bastante. Aí reforçar, já. Fique à vontade agora para as suas avaliações finais. Eu estava esperando essa hora de pedir o voto, né? Por isso que eu perguntei já a última pergunta. Pode pedir agora. Então, meu amigo e minha amiga advogada que está nos assistindo agora, eu peço o seu voto de uma pessoa que começou lá trabalhando com seu pai na metalúrgica, de uma pessoa que quer muito servir a advocacia amazonense, entende que a união é o melhor caminho. A união é o melhor caminho para unir forças, para fortalecer a advocacia amazonense. Por isso, eu peço seu voto de confiança. Dia 16 de novembro, vote no 30. O 30 é a chapa da união, é a OAB unida. Obrigado. Pronto, aí está o 30 colocado. Ninguém pode esquecer mais, né, Jean? 30, ninguém pode... 30. Qualquer coisa que te falam de número, você vem logo com 30, agora, sem problema. Agora, meu vocabulário só tem 30. Né? Tá certo, Jean. O Jean se vira nos 30, né? Se vira nos 30. Não é verdade, fácil. Não é fácil. Não é fácil. Jean, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui com a gente. E a gente espera que sucesso aí na sua caminhada. Principalmente com essa palavra que é muito importante ser usada sempre na sociedade, que é união. Sim. Eu acredito que união realmente é uma das palavras-chave que a gente tem que estar sempre procurando buscar. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui com a gente. Eu que agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado mesmo. E assim, Fred, vamos embora, né? Vamos embora, Calbi. Tá certo. Prometendo voltar amanhã. Lembrando que a gente vai continuar falando da eleição do OAB até a terça-feira, do dia da votação. A gente vai, se possível, quem sabe a gente até passa lá para parabenizar o vencedor. Desse pleito. O vencedor, né? Deve sair no outro dia, né? Eu acredito que saia quase imediatamente, porque são urnas eletrônicas, né? Ah, já são urnas eletrônicas. São, então, 6.800, né? São 15 urnas, eu acho. É rápido, né? Tá certo. Obrigado mais uma vez, Jean. E obrigado também. Vamos agradecer aos nossos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio, que estiveram conosco até agora, dando o ar da sua graça, com a sua audiência, prometendo voltar amanhã para mais um JC às 15, informação para quem decide.